Depois destas duas músicas que escutamos de James Brown, trago-lhe agora mais duas. Duas músicas, imagino, de um grupo chamado The Shadows e que, sem dúvida, marcou e ainda hoje marca o estilo musical no qual se englobam. Eles tocam música instrumental apenas, ou praticamente 100% música instrumental, e sempre com aquela sonante guitarra ou sonante viola. Nasceram em 1960, ou pelo menos esta é a data de lançamento do seu primeiro trabalho discográfico. Vamos ouvir dois temas, como disse, conhecidos, mas os dois estão interpretados na versão original. E não é bem na versão original que se conhecem estas músicas. Vamos ouvir de 1960 Apache e Atlantis. As duas músicas que vão tocar agora no Nota 7. E eu tenho a certeza que já as ouviu em algum lado. Mas, para que não restem dúvidas, sim, é verdade. Também havia um grupo deste género aqui em Portugal. Diferente, mas muito parecido com os The Shadows. Chamavam-se Tártaros. E um dos temas que mais os celebrizou foi a valsa da meia-noite. Vamos ouvir uma valsa e um tango dos Tártaros. A valsa é mesmo ela, a valsa da meia-noite. Thank you. Chegamos ao final do Nota 7. Hoje o Nota 7 vai ter 8 músicas e não 6 ou 7, como é habitual. O motivo de ter 8 é porque trazemos 2 músicas de cada intérprete, como disse no início deste programa. Vamos ficar agora com a orquestra James Last e a Sonata 8 e Arrivederci Roma. São as melodias que eu escolhi para encerrarmos mais uma emissão do Nota 7. É a 7ª edição do Nota 7. Espero que tenha a continuação de uma boa tarde. Já a seguir, Pop Brasil, o Top 40 Brasil, entra no ar. Até às 4h30 da tarde. Depois, Nuno Miguel estreia-se com K790. Mas antes que o Top 40 Brasil comece, vamos acabar o nosso Nota 7 com estas 2 melodias da orquestra James Last. Amanhã o percurso será o mesmo. 8 músicas, 2 de cada intérprete. Fique para ouvir. Até amanhã.